A paz do Senhor, igreja. Eu tinha tido um sonho que a gente estava no, neste local que era o projeto, só que tinha algumas árvores assim muito grandes, e eu olhava para as árvores e falava assim, gente, mas que árvore linda, que lugar lindo. Só que, de repente, veio uma chuva forte, uma chuva assim, e essa chuva começou a entrar na porta da igreja. E o que mais me impressionou nesse sonho foi que duas coisas que me marcou bastante nesse sonho. Foi o tamanho da árvore, assim, uma árvore bonita, muitas folhas verdes e tudo. Mas o que me impressionou foi aonde essa raiz estava, lá na porta da igreja. E eu olhava assim, as raízes e falava assim, mas não tem porquê essa árvore desse lugar, assim, essa árvore está com essa raiz aqui. E estava assim, como se trançado, assim, muitas raízes, assim. Você já viu, assim, quando dá uma enxurrada, que fica aquelas raízes, e ela fica, assim, meio que por cima da terra? E eu falei assim, mas olha só, uma árvore daquele lugar, lá daquele lugar, como que ela conseguiu dar essa volta e está aqui, nesse local? Só que as raízes dela estavam, tipo, que inundando a igreja, que vinha água. E essa água impedia pessoas que estavam aqui dentro de sair, pessoas que estavam lá, não conseguiam entrar. E eu vi um esforço muito grande do pastor tentando arrancar essas raízes com a mão. Eram as raízes, assim, trançadas na terra, já com a água meio que de enxurrada que tinha misturado ali, que estava aquela água meio cor de terra mesmo, e as raízes por cima, assim. E eu vi o esforço do pastor, junto com outras pessoas, que eu não era... mais pessoas, tentando limpar a porta, assim, para aquela água sair. E eu fiquei, assim, impressionada, porque eu falava assim, gente, não tem porquê. Aquelas árvores lá naquele local, ela deu essa volta e está aqui nessa porta. E, de repente, assim, eu via que tinha muita gente com água na canela mesmo, literalmente, assim, aquela água assim. E aquela coisa, assim, tentando, o pastor tentando, e muitas pessoas com aquele esforço de puxar as raízes para sair. E eu fiquei assim, no outro dia, nós estivemos aqui no encontro e foi assim tremendo, porque teve uma palavra da pastora Cristina, que ela falou assim, tem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão com as raízes por cima da terra. Ela ainda usou esse termo, como uma árvore frondosa, e estão com as raízes, assim, eu não lembro muito dos detalhes, E essas pessoas precisam de aprofundar as raízes. Nós precisamos de aprofundar as nossas raízes. E não sei o que aí foi falando, e contou a história, né, de uma certa árvore, que eu não sei se era o cedro, que ele precisava de crescer e aprofundar raízes. É, nós precisávamos de ser assim, que ele, às vezes, demorava 3 ou 5 anos, não sei o que ela falou, para ele crescer 3,5 centímetros, e a raiz era muito profunda, de 5 metros, não me lembro, e que ele era desse tamanhozinho, mas com a raiz profunda, que nós precisávamos de ser assim. E aí ela falou, e aí ela ainda tem nessa mesma pregação, parece que ela conta uma outra história de nós precisamos nos mergulhar, não sei o quê, nós estamos com a água, muitas pessoas com água na canela. Eu falei assim, meu Deus, mas a pastora Cristina está falando praticamente meu sonho, é muito incrível isso, né? E aí eu cheguei e eu tinha ligado para a pastora e contado meu sonho para ela, né? Assim, uma semana antes do encontro eu tinha contado. E quando a pastora Cristina falou dessa pregação aqui, eu anotei tudo, os mínimos detalhes, né? E cheguei, foi uma experiência tremenda que eu tive com o Senhor, porque eu cheguei na minha casa e sempre que acontece algo assim, a primeira pessoa que você lembra de contar é para o esposo, né? Só que eu cheguei lá, já era um pouco tarde, e eu, Gê, a pastora Cristina falou de uma pregação, foi assim, assim, assim. Eu anotei o salmo que ela falou, e ela falou exatamente o salmo, era assim. Aí, quando eu olhei para o lado, o Gê estava dormindo, e assim, naquela hora, me veio uma tristeza, assim, falou assim, gente, mas eu queria contar, e ele dormindo e tal. Aí o Senhor me incomodou tanto e falou assim, não, é para você ir para o joelho, aprofundar suas raízes lá, vai para a sala, vai para um lugar secreto, vai aprofundar suas raízes. Não foi essa pregação que você ouviu? E eu falei assim, meu Deus, mas o Senhor é muito tremendo, o Senhor está me dando uma pregação, uma palavra tão profunda, um sonho que, assim, muito real, e eu querendo contar para ele, o Senhor falando, não, você vai orar. E aí eu levantei da minha cama, fui para a sala, e era 2:30 e eu estava falando com o Senhor. porque eu falei assim, meu Deus, o Senhor não me deu esse sonho assim do nada, o Senhor me deu uma palavra, eu lutei para contar para a pastora, que eu não queria contar, e eu contei para ela esse sonho. De repente, a pastora fala exatamente algumas coisas aqui que têm a ver, eu tenho certeza que, primeiro, o Senhor está falando muito comigo através desse sonho, porque, assim, ele falou aqui, falou no sonho, e lá em casa, eu naquela ânsia assim, de contar para o Gê o sonho e tudo, e ele dormindo. Eu falei assim, o Gê já dormiu, nem esperou terminar de contar. E o Senhor falou assim, é para você orar, vai interceder para a igreja, vai interceder pelas vidas, vai interceder pela sua vida. E foi assim, eu cheguei a comentar com ele que eu não dava conta de vir na igreja. Nesse dia eu não dava conta de vir, porque eu tinha tido assim uma... Foi tão tremendo que Deus fez que eu não sei se isso é normal, eu nunca tive assim, uma experiência assim, mas eu tinha dores na coluna, no corpo, eu falei assim, Gê, hoje eu não vou dar conta de ir na igreja. E ele até falou assim, não, você vai dar conta, você vai na igreja. Mas assim, eu estava assim, de uma forma que eu falei assim, não, eu tenho que chegar na igreja para intercessão, eu tenho que chegar lá para as meninas orarem para mim. E eu cheguei e elas estavam orando, eu falei, gente, ó... Eu não contei do sonho, mas falei assim, eu estou mal, preciso que vocês me ajudem. Eu tive uma batalha essa noite, assim, de intercessão a si mesmo, para a igreja e tudo, e me marcou, porque foi tremendo, mas eu estou assim de um jeito que eu nunca tive isso, eu não sei o que é isso. E eu cheguei e comentei para elas, e a gente teve ali fora um tempo de oração, né, e eu já vinha, já estava orando, mas, então, assim, tudo isso, assim, que foi, assim, para mim, foi a primeira experiência, assim, que eu tive de tanta luta mesmo espiritual ali naquela noite, de oração mesmo, e de passar mal mesmo. Eu não sei se tem explicação, eu não sei, mas eu tive muitas dores que eu nunca tive. Eu falei, gente, eu cheguei aqui, eu falei com as meninas, eu nunca tive essas dores. Eu achei que eu ia ter que ir para o hospital. Cheguei a falar com o Gê, eu acho que eu tenho que ir no hospital, eu nunca tive essas dores. E ele falou assim, não, você vai... Vai para a igreja, então. Então, foi tremendo aqui. Eu cheguei aqui e comentei com elas que eu estava ruim demais, que a gente precisava de orar, que eu achava até que eu tinha que ter ido para o hospital. Mas foi assim, tão tremendo, e eu, né, não me sentia à vontade assim, de comentar, mas eu comentei com o pastor, acabei que antes de acontecer tudo isso, da pregação e tudo, um dia ele me parou ali, eu falei assim, pastor, olha, eu tive esse sonho, nós estávamos até vindo para a reunião aqui da igreja, né, para falar sobre encontro, e o pastor me parou, e eu falei assim, pastor, olha, eu preciso realmente de um tempo para te contar assim, assim, e ele falou assim, eu quero ouvir, mas não é um hábito meu de contar, acho que foi a primeira vez nessa época toda assim, de igreja, de ligar para o pastor e falar de um sonho que me marcou mesmo, assim,